Mike, quem é que chama no posto de Perodão? Chamando o ponto de Perodão 17, quanto o ativo falou? 1-0-7, acho que o Mike é. 1-0-7, certo. Eu acho que é autorizado ali, deu colapso na 7. Vento 090 graus, 04 nós. Confirme se inicia de imediato. 160, portaria estabilizado, 3304. Lima, deixa pronto na 7. Bem, a gente acha que o Mike é que mantém o ponto de vela. Mantém a ponto de vela, certo. Segundo November, chame Centro Recife, Ola 26.85, alternando 2545, chame que ingresso está sério e golfo, e a chamada ao centro será para serviço de informação elétrica. Segundo November. Segundo November, para serviço de informação elétrica, chame Recife na 26.85, alternando 2545. 04 estabilizado. Afirmativo. Porta final do procedimento, torre 98, decimal 95. 295, até já. Avatar, qual é que o seu ingresso é controle? É que o seu ingresso é controle? Sanguíneo, eu não recebo essa transmissão, está apenas com chiado. Ela vem bem na escuta do controle. 3304, passando externo, baixado, chegar estabilizado. 3304, pouso autorizado, pista 90, vento 040 graus, 05 nós, altímetro 0,07. Comi 17, quente do vento, pouso autorizado, está 3304. Serviço de informação de voo e alerta nas frequências 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Gente, se é algo que eu acho que eu mantenho a posição. Já recebemos o feedback do Centro Recife, que o mesmo chamou o Centro Recife. É que o Tango Índia está agora a 60 milhas no oeste de Salvador, tem serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo 085, Chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna no 25.45 para serviço de informação de voo e alerta. Tenha um bom voo. BR-324 vai passar com mais filhos com flor de candeia, não a face da sua CPF, da sua DNA mãe de prova. Quente, Mike Vitoral, só mantém escuro do controle. Não se escuta, Mike Vitoral. Confirma o tipo de equipamento Robson 44? Confirmo, Romeu 44, 2 a bordo. Quente. Caixa 206, controle. America 229, Squawk Identification, cleared Amman arrival, descending to flight level 120, turn 8-1017. I cleared on the Amman arrival and we're descending to 12000 America 229. Tiago, fecha do corredor 234, cura direito no corredor achão no meu pé, estou no controle 120, corrijo 1, 19.8. Tiago, Viosca chamará o controle em 119.80, mantendo o corredor axé a 1.000 pés. Tiago, Viosca. 0050, vai a mão arrival. At 050, I'm flying out my arrival, American 229. Tiago, Fiosca no meu pé, corredor axé, reporte no farol da barra. Onde mil pés, corredor axé, reportar no farol da barra, Tiago, Fiosca. Confirma intenções, Tiago, Fiosca. Prevoo com TGL em Veracruz. Quente, confirma o tempo total de voo. Uma hora aproximada. Quente. Mike FD Colandas 36, circuito da 17 pela esquerda, autorizado, chame na final. Circuito da 17 pela esquerda, o Oscar Mike A. Qual vai chamar para o final? Controle. Victor Alfa controle. Victor Alfa, apenas fique atento a um tráfego 1/50 em evolução pelo setor noroeste, norte e nordeste de Salvador. O mesmo não está na escuro controle agora, apenas fique atento, o mesmo está a 500 pés também no helicóptero. Confirme. Iniciou o cruzamento, o Oscar Mike Yank. Sete, o Oscar Mike Yank, não atrás, vou reportar. Vou prosseguir direto para o final, chame para estabilizado. Confirme se é pouso ou toque em MG. Não, vai para o pouso, vai chamar estabilizado no final, o Oscar Mike Yank. Beijo. Autoriza o 360 pela direita para o Oscar Mike Yank. Afirmo, Oscar Mike Yank, 360 pela direita, autorizado, chame para ingresso na final da nossa sede. Chama no ingresso, Oscar Mike Yank. Erika 59, descend via Amon arrival to flight level correction to 2000 feet altimeter 1017. Clear the RS final approach for runway 10. Calm established. Can I choose 017? Salvador, bom dia, o Azul 4299, com outro espera pronto. Azul 4299, autorizando ele aí, mantém o Pichano Zero. E mantém no Zero, Azul 4299. Pistão 7, pouso autorizado, vento 090 graus, 039. 4 milhas, nordeste de Salvador, serviço de radar encerrado. Para demais instruções para sobrevoo sobre Aracaju, chame o controle Aracaju, frequência da 20.3. Ares 14299. Que é o Mike Enck. Considere o som 42 e livrar na Oscar. Se acionar a frequência livre, bom dia. Bom dia. Azul 4299 decola das 42, chame controle do 199 decimal 8. 98. 4299. 399, contato radar, vou para o nível de voo 320, via Sambuano. 320, Sambuano, 99. Golfiosk, informo que não há tráfego de setor conhecido pelo controle. Reportagem, frequência livre, chame regresso. American 229, a complete final approach to Conservador Towers, frequency 118, this morning on 5. 118.95, good day, American 229. Alpha, confirme posição. Salvador Tower, American 229er, ILS 1. American Line 239, Canadian 1017, have a site. Runway 10, clear to land, runway wind is 140 degrees 03 knots. Land 10, American 229. Eu já tenho Palme Romeu, desde para nível de voo 190, adiciona identificação, chegada à mão autorizada. Altímetro no 097. Afirmativo, Juliette Uniforme Romeu, confirme a velocidade indicada que irá entregar na descida. 2109, o Juliette Palme. Gente, Juliette, o meu foi direto para a posição Tóquio. Já toque grato, Juliette, por favor. Telemia 3001, sendo identificação, chegada, ponte autorizada. Desça via para 4 mil pés, reduza para 2500 nós. Telemia 3001, QNH 1017, por favor. Rio 4299, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 23 decimal 8. 2835, 238, obrigado. Imagem litoral só apenas para esclarecer, é um tráfego da... Não é um tráfego da Polícia Militar, é um tráfego da Polícia Federal, é um Alfa Sierra 50. Ok, tudo mesmo, para frente, agradeço a informação mais litoral. Uniforme Romeu é autorizado descida para 4 mil pés, QNH 1097, voe direto Duna. Descida para 4.017, direto Duna, ou direto Palma Léo. Piloto Uniforme Romeu, tem condições de manter a velocidade indicada de 2.10 nós até a próxima posição Duna para sequenciamento? Afirmo, tem sim, direto Palma Léo. Gente, grato. Xanem é 3.11, correção é desse, é autorizado descida para nível de voo 060, QNH 1097. 060, negativo. Guardião 092. Gente, Guardião, só confirma, vai fazer o giro na área gramada, ali ao lado da Taxiway Oscar e posterior decolagem? Gente, tá autorizado táxi para, principalmente ali via pátio 4, Taxiway Oscar, até a área gramada, chama iniciando o giro. Altímetro 0,7, a temperatura ambiente 27 graus. 27 graus. Ciente, não tem contato visual com a aeronave, fique atento à movimentação do pátio. Para 2209. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Eco Lima Fox, transfere. Papa Romeo Eco Lima Foxtrot, chame o controle Salvador, frequência 119, decimal 8. Controle Salvador, Papa Romeo Eco Lima Fox. Papa Romeo Eco Lima Foxtrot, chame o controle Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, Eco Lima Fox. Controle Salvador, Papa Romeo Eco Lima Fox, transfere. Eco Lima Fox, sistema de identificação, está em contato radar agora 62 milhas, sudoeste Salvador. Foi para a Feira de Santana, chame quando pronto para descida e para modificação das regras. Eco Lima Fox. Também já desci do Eco Lima Fox. Eco Lima Fox, confirme, já vou visão na rota? Já vou a visual e já referendo para descer o Eco Lima Fox. Gente, desça para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador 10108, reporte para a modificação das regras. Reportar para a modificação, a gente não descida para 5.0, é por que não foi. Uniforme Romeu, desça para 2.000 pés, que negar 10108, autorizado a final do procedimento ILS X-Rei da pista 10, reporte estabilizado. Descida para 2.000, reportará estabilizado ILS X-Rei 10, Juliette Palmeiras. Informe Romeu, se possível, mantenha a indicada até a próxima duna para a sequência base. Ah, não, vai manter presente do site até a próxima de duna, Juliette Palmeiras. Mike Vitoral. Meu 39 reautorizado, descida para o nível de voo 050, altímetro 0,07. Sim, chama 04, tá sendo atrasado de hotel, chama no ponto de espera para o cruzamento. Cruzado até o hotel, trabalhar para o cruzamento, 304. Na 0 na 7, 63 na 1, no altímetro. Piloto uniforme Romeu informa o tráfego de posição de 11 horas 8 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés. O rumo do tráfego é o rumo sudoeste, não irá interferir com a sua aproximação. Sente o Juliette falou, Romeu, está atento. Colagem por conta e risco, reporte para o solo, vento Macedena 062. Minha 311, desça via para 3.000 pés, que é legal na 017. 3.000 pés, estabilizado? Apenas estabilizado nele, o Juliette Palma Romeu visual. Completa final, chame torre, frequência 118.95. É, pode confirmar a frequência, por gentileza? 118.95. 195, já. O Xalém 6311, desça para 2.000 pés, que é down na 07. Autorizado ao final do procedimento realístico de rei da pista na 0, reposta estabilizado. Apenas para informação, há um tráfego próximo à posição Duna, um helicóptero mantendo 500 pés, vai interferir nessa aproximação. 2.027, reporte estabilizado na X-Ray da 10, sentido do tráfego, 6309. Controle Salvador, bom dia, gol 2271, informação mais. A cruzando no 85 para 160, perdeu contato com o Recife. Gol 2.27, o nosso de identificação, chegada bom, se autorizada, desce para 4.000 pés, altímetro no 07. Ficou 4.017, chegada bom, ficou 2.17. Entendo que cancela o voo IFR, agora o 04, chame na final da nossa sede, Juliette e Uniforme Romeu. Cortará a final do 7, pode estar travado, Juliette, por favor. Confio, qual é a parte? Vai pra Bata, o Juliette Palmoel. Sim, escuta lá no Bata, após o pouso livre daquilo aí. Grato. Bajão 09, chama o controle, 098. Controle, 198, 09. Olha. Salvador, Guardião 09. Prossegui para o controle, 09. Decolando Salvador, está na sala do corpo, em sobrevoo. Gente, Guardião 09. Juliette, ele fala Romeu, pouso autorizado na 7, vento 070 graus, 059. Pouso autorizado na 7, ele fala Romeu, obrigado. Guardião 04, autorizado cruzamento pista 190, após chame solo 209. Foi 04, autorizado cruzamento, após chegar da próxima. Ele Alfa Fox, em relacionamento ao seu critério, chame pronto decolagem. Minha 3 no 1 completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Telefone Romeu, escalo ao X 06. Autorizado, portão 180, reporte livrando na Romeu. Portão livrando na Romeu, direção Romeu. Torre Salvador, posição 04. Xenia 63 no 2, quanto tempo de espera? Puxa, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, parte 1 no Índia, até o ponto de espera? Autorizado Alfa, Juliette, parte 1 no Índia, até o ponto de espera. Bom dia, Xenia 63 no 2, ponto de espera, pronto? Xenia 63 no 2, bom dia, continue. Pois não, até o ponto de espera, 63 no 2. Quanto tempo de espera, 63 ou 2? Ela é 63 no 1, me escuta? Afirmativo, tentou contar duas vezes. Ela é 63 no 1, não autorizado, pouso, pista 10, vento 090 graus, 0612 nós. Pouso 0, pouso 0, ela é 63 no 1. Alfa Fox Trot, prossiga. Alfa Fox Trot, pronto para decolagem? Ali Alfa Foxtrot, informo o R2 da Zeta, final da 1-0, aproximadamente 4 milhas, decola com o Proa Norte, reporte para o solo. Informação de tráfego à esquerda, aproximadamente 3 milhas, cabeceira auxiliar, o helicóptero efetuando decolagem com o Pronorte, não interfere. Frequência livre. Ali, Alfa Foxtrot, Proa Norte. Mantenha a escuta, guardando transferência. Alfa Foxtrot, dá presente, chame o controle, 1-1-9-8, no voo. 119-8, ordenado até volta. Vai, 35.000, Eco Lima Fox, para a modificação visual. Eco Lima Fox, regra de voo cancelada de 1209, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana, reporte passando 3.500 pés. Reporte passando canal passando 3.500, o Eco Lima Fox. Olá, bom dia, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, seu nome é o Perry. Confirme, quando é possível, estimado para pouso em Nordestina. Nordestina. Chame mais 1 hora e 10, aos 1327. Gente. Controle, sabe, confirma que pro Eco Lima Fox eu tenho um plano já aprovado de decolar de Feira de Santana. É, decolo, chamo Salvador ou já posso chamar direto aqui para Feira do Norte? Chame o Salvador, chame o controle de Salvador na próxima decolagem, o Eco Lima Fox. Tá bem, o Eco Lima Fox, grato. Só que se confirme, essa localidade fica a quantas milhas afastada de Salvador? Apenas para conhecimento, para controle? 130 milhas afastadas. Certo. 0 grau, 05, nós. Iniciando, 63, 12. Zona 71, desça para 2.000 pés via chegada altímetro 10 no 8, autorizado ao final do procedimento ILS X Rei da pista 10, reporta estabilizado. 2.000 pés via chegada X Rei, está autorizado a chegar o procedimento X Rei da 10, passará estabilizado o 2.71. O 04, autorizado, Aniele Motif, chame 0. Conexão do 4, autorizado, Aniele Motif. Guardião 09, confirme intenções. Guardião 09, na escuta do controle. Guardião 09 na escuta do controle. Ele 1919 destino 8. 1919 destino 8, obrigado. Bom trabalho, Felipe. Controle? Vai escutar. Tá firme intenções. Retornar Salvador. Gente, mantenha a proa de enrimar. Mantenha a proa de enrimar e aguarde transferência das comunicações. Mantendo a proa da rotatória, aguardando transferência, 09. Controle Salvador, bom dia, o Xanar 6312, decolou na sua escuta. 6312, contato radar de rotatória nível de voo 350, via saída PUCA. Sobe para 350, quando possível proa do está? Aguarde a coordenação. 6312. Tripulagem por conta e risco, reporte para opção. Vento no aeródromo 100 graus, 0 medo de nós. Sou Salvador, guardião da aeronave. Guardião 09, informação de tráfego, aproximadamente 1 hora, do colando da Enrimar, proa norte, o helicóptero. Está presente autorizado, final 17, ajuste na 09, transporte na curta. Passará na curta da 17, guarda na 09. Grupo 04, autorizado decolagem, pista 10, vento 1-10 graus, 04 nós. Controle a reportar, tem frequência livre da presente, Eco Lima Foto. Home Golf, da presente, chame o controle, 1-9, décima 8, para o norte, Mungo. Chamaram 98, até uma golfe. Controle Papa Romeu, até uma golfe. Até o meu golfe, prossiga. Decolou de Enrimar, está com prova noroeste, sobrevoa as Candeias, a 500 pés nas suas curtas. Quente. Esse, passa para nós. 209 avistado, autorizado pouso, pistola 7. Venha 120, grau 06 nós. 120, 06, autorizado pouso, pistola 7, guarda 09. Decolado aos 1-5, chama o controle, 1-9-8. Uhum. Bolinha 04, chama o controle, 1-9-8. Emotivo, prossiga. Tá abandonando o Rio Vermelho, vai com o progressista Ranger Quindia, informará quando vier algum local mais liberal. Gente, cruzamento entre Duna e Simbra, reporte na final para pouso. Reportará na final mais liberal. Com 2171, informo que há um helicóptero nessa posição de uma hora. É um Robson 44, não é interferir nessa aproximação. Mesmo está mantendo 500 pés. É, 2171. Controle de Salvador, limpo 04. Confirme. Olympus 04. Olympus 04, contato radar, batalha nível de voo 260. Ok, 2260, Olympus 04. Direto em rota, Olympus 04. Ok, direto em rota, autorizada para Olympus 04. Correção, é autorizado interceptar a radial 215 Salvador, Olympus 04. Ok, corrigindo, radial 215 para Olympus 04, subindo para o 260. Eu estou dizendo 71, confirme estabilizado? Afirmativo. Completa sinal, chame em torno, frequência 98, decimal 95. 385, obrigado. João 09, frequência livre, bom dia. Olha. Tranquilo. Está livrando a CTR da presente. É, informo que não há tráfegos no setor conhecido pelo controle a reportar. Tem frequência livre para coordenação com os possíveis tráfegos locais. Apenas para confirmar, o estimado para pouso em Nordestina é o 0327. 0100, grau 07, nós. Livre pouso 10, voo 2171. Sem identificação, chegada a bomba média não autorizada, vista para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 08. 6312? Prossiga. Alguma possibilidade de voar na proa do Romeo Fox 18? Qual coordenação ainda está sendo coordenada? Grato, permanece na sua escuta, 6312. Xanamiya 312, chame sendo Recife frequente no 26.85, alterno no 25.45, voo Romeo Fox 018, está presente. Voando na prova do Romeo Fox 18, chama Recife em 12685, alterno 2545. Olimpo 04, chame a defesa nos canais previstos. Olimpo 04, chama a defesa. Através de Serrange Equindia, prosseguindo para pouso, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa tem frequência livre para pouso. Fernando, bom dia, Marcos Tonaro. Alguns controle. Controle posição. Dessa via para 2000 pés, altímetro no 07, autorizado o sinal do procedimento ILS X Ferreira, pista no 0, reporta estabilizado. Espera, pronto. 3304, voo autorizado. Alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 07 longe. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, 3304, 1-0, 1-0. Papa Romeu, Serra Gorpião, Fiosca chamando para regresso. Serra Gonfiosca, via corredores, mantenha no 1500 pés, reporte Paripe. Serra Gonfiosca manterá os 1500 pés e reportará Paripe.